再见。 8 sono già di ingressare, mostrarci a forza alle altre. Só passear, reporte para descida, vem na coisa reta atrás. Só rotatória, chamaré, pronto de alta, descida já. Sentido para 4500 para exatamente. Passando a linha 130, chame 7 Recife 128.35 até 123.8. sala 2702, ponto de espera para até o próximo. Sala 2702, se decora a cabeceira, vem a recepção. Vem a recepção. Se autorizado a alinhar e decorar a parte da interseção, evento no 102 graus, 109. Vem agora, 2702. Controle Salvador Azul 9068, formação Romeu. 9068, seu controle Salvador, sua identificação. Mantendo o 050, ajuste no 016, voe SAP 50, voe Amanda, presente. Gente, Brod Amanda, azul 9068. Tem passou de manter o nível aí do 9068, por mais 20 mil espaços, é o passado ideal 9068. Autorizado, repasse para você. Gente, 9068. Para a posição coral, serviço está determinado. Mateus 080, chame 10120, deixa a ONU. Papa Papai, Papa Serra, deixa para a ONU 5003. Chegando, Pérez, vai Papa Serra. Mantendo Salvador, Papa Serra 2702. Romeu Golfe, torre de controle, boa tarde. Autorizado, chame SAP. mantém o nível 0, 50. 50. Autorizado, chama a taxiway, papá para ingresso, o mesmo golfo. Chama Leandro Pronto. Ok, por gentileza, agilize as manobras aqui, o táxi até a Castelão 97, ao mesmo grupo. Autorizado a alinhar e manter o chão zero. Eu matei o modelo 3437. Olha, Papa-Terra. Papa-Tango é Papa-Terra, Eco, Papa-Terra, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Na aproximação da nossa área, aguarde a pista livre, Eco, Papa-Terra. Vantage, Gol 2-0, Fono 3, Ponte Espera, dá 1-0. 2-0 no 3, Mateus Ponte Espera. Mateus Ponte Espera, dá 1-0, Gol 2-0, no 3. Papapá, Papapá, Serra, Pouso Autorizado, Cipo no 7, Vento no 7, 0 graus, 1-0-9, Ajuste no 0 no meio. 0 no meio, Papapá. Romeu Golf, decolado ao 04, controle no 0, décima 8, Gol 10. Sobe o batalho, só para o Romeu, Romeu, Romeu, Romeu. Romeu Golf, 1-2-0, décima 8. Sobe. Tá Romeu, Romeu, Romeu Golfe, contato Radaço, B260, direto Lira. Tá B260, direto Lira, tá Romeu, Romeu Golfe. Tá Romeu, Romeu, Romeu Golfe, contato Radaço, B260, direto Lira. Serra no solo 05, confio em pátio. Obrigado, ingresso no pátio do ingresso, eu livre. Pátio com posição de 1 a hora, 1 no 3 milhas, rumo sudoeste, cruzando 5-3-0 para nível 1-0-0, Charlie 208, da Força R. Sim, tá certo, a verão não vai ser. Para mais um 7 milhas, pode ser. Sim, após será. Chame 437, decolagem autorizado, vento 980 graus, 089, ajuste 90, 96, ajuste 90. Certo, 347. Decolado 07, controle 0218, com grade, obrigado pela informação. 08, boa. Controle Salvador, boa tarde, o TAM 3437. TAM 3437, contato radar, super 360, direto a Leme. Direto a Leme, 3437, agora. decolagem autorizada, pistão 0, vento 180 graus, 079, ajuste 90 no meio. Autorizado, decolagem 0, 0 no meio, ajuste 0. 1995, obrigado, uma boa tarde, 90 mesmo. Continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 90, nome. Continua, 9068. Cruzamento do nível 180. 60, nome. 0, próximo. 902, mantém o ponto 0. Mantém, 902. Autorizado, pista 90, vento 180 graus, 089, ajuste 190 na minha. Livre pouso, 908. Arco, 120, contato radar. Mantenha a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés, direto elétrico, 120. Mantenha a proa até 3 mil pés, ao cruzar 3 mil pés, pro de elétrico, 120. Autorizado, acionamento, chame táxi. Na cruz de elétrico, para o gol 2013? À esquerda, confirma. À esquerda. É, desvio. Negativo. Vai tomar a direita, gol 2013. Direita, 3 a 9. 1, 2, 3, 8, Romero, meu Deus. 2, 3, 5, 2, 3, 8. 4, 1-2-4-3-7, chame sempre Recife, em 1-2-8-8, até 1-3-5-3. 1-2-8-8-3-5-3-7-2-4-3-7, boa. Azul 2-7-7-1, na escuta do controle de Salvador. Decolagem 9-0-9-8-0-2. Este controle Salvador, sua identificação. Desça para o nível 1-2-0 inicialmente, ajuste no 0 no meio, voe e tape. Channel 62.000, condições de manter high speed na descida. Descent, descent. Conditions to maintain high speed on descent. Descent, manter high speed there. Está pronto no zero. 6, maintain high speed, fly heading, going intersection, report for reduce. Report for reduce, and I don't appreciate it, thank you. Controle Salvador, boa tarde, eu passei 9802, decolou na árvore. Passarido 9802, contato radar, mantém a proa até 3.000 pés, após 3.000 pés, direto elefa. Mantém a proa até 3.000, após direto elefa, 9802. Voo 2013, chame sempre o Recife 128.8 até 135.3. Chama sempre Recife 122.8 até 135.3. Voo 2013, por favor. Bravo, que na Índia, táxi autorizado, chame na taxa em nome do regresso. Thank you. transition to maintain to the next, to an intersection. Roger. Roger 626, contact the final, 119-8. 118, thank you for the... 26, sir. Good day. 1-3-7-3-6, a choice. 26, that's clear, pointing, turn 26. I was just about to 252, I was quite established. Roger. Pulou 25 milhas para a posição B na reação da navegação pela Editora, azul 2771. Pela Editora, o azul 2771. Controle 3378. 3378, contato radar, super 370, via saída moto. Chamou 370. Equador, boa tarde, Xanélia 320. Xanélia 320, seu controle de Salvador, sua identificação. Você mantém a nível 110. Ajuste 10 no meio, veio com o médico para você, está chegando o Bonete 1. Está voando com o médico, desce ao 110-63-2024. Xanema 315, seu controle de Salvador, sua identificação. Você mantém a nível 070. Ajuste no 0 no meio, chegando a mão. Valeu, Papatago, vem para os dados, mais uma tarde. Vitor Kilo Delta, foi direto coral nível 100. Direto coral 100, cabeça Kilo Delta. Pessoal, contato radar. 1255, encerrou o desvio, foi só por tempo. Foi pelo da presente, o 1255. O atualizado foi de pelo, 10 a 4. Décima pela nível 050. Azul 271, no chame final Salvador, 1119, décima 8, esse mantém a nível 051. Estabelece. 050, o azul, 2771. Chame final Salvador, 119, décima 8. 098. 135, quantas milhas? Vou chamar a minha 315. Gente. 150, 1255, por exemplo. Azul 2771. Negativo 2 da aeronave com perfil conflitante, após passar os 10 minutos será autorizado. Civil 060-3804. 3804, inicia o som 220 mais para o sequenciamento e desse mantém o nível 050. Ok, resumindo agora e mantenho 050 descida, 3204. Azul 2771, chame final Salvador, 119 décima 8. Foi, eu faço Pastor 20. Pastor 20, consiga, Torre. Anotou para o cruzamento ingresso na principal. Pastor 20, autorizado o cruzamento da pista 9022. Ele está no cruzamento da principal. Fono 9.8, 2771. O Torre Salvador, boa tarde, azul 2771, você. 771, você para 3.3, última 3 Salvador, no zero ao meio, luz e sinal leste, chama de avisar 37, já. 2000, autorizada a descida para ILS autorizado 2771. Julia Alfa, reporte antes da Juliette. Julia Alfa, reporte antes da Juliette. Serão 8-0, nossa. Serão 8-0, nossa. Juliette 626, continue on the pressure, expect on the way. Located windy 170 degrees, 0 knots. Roger, expect to shot 626. Para 7-2, Airbus 320. Ô, 7-0. Ô, 7-0, esquerda, 1-2. Azul 2771, avião 0 no meio. Canal 6320, você no velocidade 170. Pega 107 milhas com 609 lá no pista. 160. Quais condições de manter 1.007 para não interferir com os tráfegos de aproximação? Estado 906. Mantendo 1.007, já está. É um charge 182 com coordenação bilateral, você mesmo? Para a pista 17, previsão de 236. quilômetros no seu perfil. Poderia confirmar aqui para o tráfego, tá bem? Essa é a frente da companhia, em Airbus 320, cruzando 3.200 para 2.000 pés, na sequência da aproximação. O Xalene é 315, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, livre elétrica, com a estabilizada número 4. 2.000, 0 no meio, livre elétrica, número 4, vai ser mais estabilizada, Xalene é 315. Autorizado, ingresso, ficha 97, reporte, alinhado e pronto. Próximo, solo 36, direito, 121, 19. 309, 309.